além, a vida é real, os bang é normal. Usem pela vida, outros plantando mal. A cruz é vida, o verbo é vivo. Tempo não para, cê tá em perigo. A rua te mostra o que é sedução. Dinheiro, poder, droga, chandon. Balada, várias mina, whisky, cocaína. O que interessa hoje é as peças, as mais top das festas. Contrato o bancão pra ter um mundão. Entrega uma mãe, troca um crucifão. Véi, bagulho tá louco, negou. Preste atenção pelo amor. Meu rap faz a rima, os graves marca a trilha. Minha cara no evangelho, pregar pra sua família. A Bíblia diz, ela diz, a Bíblia é viva. Diz pro mundão, retidão, palavra vida eterna. Perdoe nossos pecados, não nos deixe cair em tentação. Lucas capítulo 11, versículo 4. E já que o negão vem com nós, segue a trilha firme, pois a guerra é feroz. Batendo no peito, portando fuzil. De lenço na cara, apagando de monstro. Chega de ideia, primeiro de abril. Aqui a guerra, ela vagabundo. Na esfera do mundo real, aonde o joelho tem voz. E minha oração, poder sobrenatural. Ei, crente, mundo pente, vem com nós. Mostra a voz, o evangelho de Cristo na terra, fazendo o freio do monstro feroz. E já que veio, molecão, vem com nós. Pois esta é a trilha certa, e o rap é a nossa voz. Ei, crente, vem. Ei, crente, vem. Mas vem com nós, vem com nós. Ei, crente, vem, ei, crente, vem. Mas vem com nós, vem com nós. Os cara preta treme a terra, truta a terra dos bens. A glória vai pra Cristo, mas os grave é pro seis. Os cara preta treme a terra, truta a terra dos bens. A glória vai pra Cristo, mas os grave é pro seis. E já que vem, molecão, vem com nós. Segue a trilha firme, pois a guerra é feroz.